mas eu tô de volta, patrão. E agora é onda, derrama sem miséria, que aqui não tem meu lugar. Eu que pensei que ia ficar louco, você foi embora e não deixou nada de novo. Mas eu tô de pé, meu parceiro, fique ligado. Diz que eu tô voltando, retornando meu reinado. Venha pro baile, vem balançando, esquece os problemas, vem swingando, vem sem marrinha, vem sem vergonha. Venha pro baile, venha pro baile. Se o porradão aqui tá louco, vamos. No swing elas vão balançando, de quebrada elas só registrando, enquanto os maloqueiros ficam conspirando. Sedução que leva foda, mano, outro já pra fora e fica só trincando. No banheiro sabe a putaria é como, já deixaram até uma Martini Bianco. As carreiras que te ativa a brilha, troca de olhares gera até faísca. A segurança já entrou na brisa, o jeito é na Babilônia vibra. Essa gostosa até me instiga, mas eu tô ligado que ela tá na pista. Estazinha em bala, fique alta e frita, não sou melhor drink, ela sente venha a vida. Venha pro baile, vem balançando, esquece os problemas, vem swingando, vem sem marrinha, vem sem vergonha. Venha pro baile, venha pro baile. Pouco, mas fica ligeiro, conspira bem.